seguindo quem me diz, pior você não ficará. Participe do nosso programa pelo Bodega Zap. DDD 89 99992 7022. Aí você ouviu o Dr. Vasco Alcaparra e agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Muito bem, mandando abraço às mais de 200 rádios que estão transmitindo a nossa Bodega do Maguila em todo o país. Manda um abraço mais do que especial aqui ao meu patrão Lázaro Parreiras, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele tá dizendo aqui, parabéns pelo programa, obrigado. E quero parabenizar também a rádio Bonfim Esperança FM 87,9 em Bonfim, Minas Gerais. Manda um abraço pro presidente da rádio, Fábio Júnior, e para toda a sua equipe. Abraço também pros bonfinenses e toda a região. Fique com Deus. Brigadão, meu amigo. Brigadão todo o pessoal de Minas que está acompanhando a nossa Bodega Véia de Guerra. Aproveitando, vou mandar um abraço ao nosso amigo Denis, lá de Ibirité, Minas Gerais, que sempre nos ouve pela Rádio Web Pilar. Sim, senhor e sim, senhora. E puxando um pouquinho mais pro norte, vou mandar um abraço ao meu patrão Antônio Carlos, lá de Benjamin Constant, no Amazonas, e toda a galera que nos acompanha pela Web Rádio Tucumã Mix. E ainda a galera de Pentecoste, Ceará, minha amiguinha Ioneide Moura, Tia Nieta, a Selma, a Mulher da Orelha Transparente, toda a galera acompanhando o nosso programa pela nossa FM 98,7. Muito bem. Eu vou agora de áudios que estão chegando pelo nosso Bodega Zap. Quem tá mandando áudio, ó, a gente falou em Bonfim. A gente falou em Bonfim, Minas Gerais, que tá mandando áudio ao Fábio Júnior, o diretor da Bonfim Esperança FM. Fala, Fábio. Uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvintes do programa do Maguila, aqui é o Fábio, aqui da Rádio Bonfim Esperança. Estamos retransmitindo pela Bonfim Esperança esse programa maravilhoso do Maguila. São sessões. Quero mandar um abraço pro Maguila e para todos os nossos ouvintes da Rádio Bonfim Esperança. Pronto. Alô, meu amigo Maguila. Toca pra nós, Amado Batista, meu ex-amor. Opa, maravilha. Quero mandar pra todos os ouvintes da Bonfim Esperança. Já tá na agulha, meu querido. Vou atender seu pedido nessa sequência. Vou atender também nossa amiguinha Cícera, lá de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maguila, eu quero ouvir a música com o alagoano Djavan. Oceano. Grande. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Também quero dar os parabéns para minha cidade maravilhosa, a Princesa do Norte, Matriz do Camaragibe, Alagoas, pelos seus 68 anos de emancipação política. Eu sou eu, Maguila, assistente de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa e um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, minha querida. Abrindo parênteses, Djavan não teria conseguido sucesso se não fosse, sabe por quem? Por Edson Mauro. Sim, aquele mesmo narrador de futebol da antiga Rádio Globo. Pois é, que pra quem não sabe, também é alagoano, né? Os dois eram colegas aí de juventude. O Edson Mauro apresentou o Djavan ao João Araújo, né? Que era o diretor da gravadora Som Livre. E aí o resto é história. O cara se tornou um dos grandes ícones da música popular brasileira. Vou atender ainda meu patrão Antônio, lá de Caracaraí, Roraima. Fala, Antônio. Boa noite, meu amigo Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Antônio Nascimento Silva, de Caracaraí, Roraima. Meu amigo Maguila, gostei de ouvir música. Eu não sei como é o nome do cantor. E nem como é o nome da música, mas aí vai. É uma música muito boa. Sim. Que começa assim. Está doendo muito em mim, e eu não aceito nosso fim. Ô, rapaz, eu tentei encontrar essa música de todo jeito, não achei, tá bom, Antônio? Não encontrei. Mas pra não deixar você na mão, eu vou trazer essa daqui de Paulo e Paulino. Ponto final. Quem souber, inclusive, que música é essa? Eu vou botar de novo. Canta aí, Antônio. Vai que o pessoal encontra, né? E me manda. Manda no zap depois, viu? No 89999927022. Canta de novo, Antônio, por favor, pro pessoal tentar saber que música é essa. Está doendo muito em mim, e eu não aceito nosso fim. Pronto, quem souber que música é essa, manda no nosso zap, porque eu mesmo tentei jogar no Google, no chat GPT, em meio mundo de canto e não encontrei, tá bom? Mas vão vir essas três carimbadas de Djavan, de Paulo e Paulino e Amado Batista, aqui na Minas, na nossa Bodega do Maguila. Aumenta o volume, vem curtir com a gente aí mais uma sequência de ouro. Volto já. E

que inventou de pegar numa certa parte de uma estátua lá na Itália e acabou tomando uma multa de quase 30 mil reais. E foi bem feito. Vou falar disso já já, vou tocar mais música também. Tem mais pedidos e ainda hoje o sorteio da palavra-chave premiada de abril, hein? Valendo cinquentinha, cinquentinha. Você que participou e tá com... Você que participou, fique atento porque você pode ser o ganhador, a ganhadora. Volto já já, dois minutinhos. Faz tanto tempo, você não tirou tempo de limpar seu terreno e ver. A água parada se tornou minha morada, agora estou atrás de você. Meu tempo de vida é tão curto, meu bem. Antes de ir, devo levar alguém. Estou sentindo seu sangue me chama. Eu vou te picar no final de semana. O mosquito Aedes aegypti não avisa quando vai atacar. Antes que ele haja, tome uma atitude. Dengue, Zika e chikungunya. A melhor prevenção começa pela sua ação. Uma campanha IJS Mídia e rádios parceiras. Bodega Sati, a pior rede, mas com os melhores ouvintes. 12:48. Cidade vai tremer. O Armazém Paraíba faz a promoção da pesada. Toneladas de produtos com preço baixo garantido. Colchão box de molas solteiro, R$89,90 mensais. Colchão box de molas casal, R$129,90 mensais. Colchão box com molas ensacadas casal, R$149,90 mensais. Conjunto colchão de molas mais box queen, R$255,90 mensais. Promoção da pesada, só o Armazém Paraíba tem. Meu compadre e minha comadre, preste muita atenção. Preço baixo e qualidade, eu vou te falar agora. É com a Nini Farma. A sua saúde em primeiro lugar. Profissional capacitado, aqui tem aferição de pressão e inalação. Vem pra Nini Farma, vem que tem. À vista ou no cartão, você compra também. Preço baixo sem igual, em outra não encontra não. Vem pra Nini Farma, tem bom atendimento. É assim na Nini Farma, a farmácia da nossa família. Viva com muito mais saúde. Conte sempre com a Nini Farma. Sempre presente, oferecendo a mais completa linha de medicamentos éticos, genéricos similares e medicamentos controlados. Temos ainda cosméticos, perfumaria, fazemos aplicação de injetáveis, verificação de pressão arterial e inalação. Todas as quartas tem promoção de medicamentos na Nini Farma. Rua Coelho Paredes, 647, próximo ao Hospital Municipal, no centro de Riachão. Telefone 984283336. Nini Farma, uma farmácia em sua casa. Nini Farma, o cuidado que você merece. Nini Farma, o cuidado que você merece. Suas próximas compras vão custar menos se você for até a Master Frio. Tudo em gêneros alimentícios, como frios, laticínios, verduras e uma grande variedade em bebidas, com completo açougue. Ao fazer suas compras na Master Frio, você vai encontrar tudo o que procura em um só lugar. Além disso, entregamos suas compras a domicílio. Preço sem concorrência e atendimento personalizado é aqui, na Master Frio. Rua Elias Barros, ao lado do Ponto Frio. E tem mais. A carne mais barata da cidade. E aqui contamos com o Disque Carne. Basta ligar 99 988 36 4074. Agradece nosso amigo Gilberto. Ela é sua companhia de todas as horas. Ela é amiga. Ela é legal. Ela é genial. Ela é simplesmente, simplesmente a sua rádio. 12:51. Bodega, sacudindo seu fim de semana. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e toda a Europa ligada na gente pela Rádio Onda DAB e Ondas Curtas. E vamos agora de mais abraços para a gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Lembrando que o nosso zap para você participar é o DDD 89999927022. Mandar um abraço aqui mais do que especial à galera que tá acompanhando a gente pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila. Se você ainda não não segue, siga. Não tem como a gente mencionar o nome de todo mundo, mas pelo menos dois eu vou mencionar. Os nossos amiguinhos lá da Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima, e o meu patrão Super G lá de Poção, Pernambuco, que tá mobilizando uma boa galera aí pra seguir a gente lá no nosso Instagram. Alô, Mr. Abraham, qual é a nossa arroba? Repete, por favor, pro povo. Arroba Bodega do Maguila. Maravilha, porque, bicho, tem gente que se submete a cada idiotice em nome da validação social, porque veja bem, por conta de um desafio entre amigos, uma mulher lá na Itália foi multada em quase 30 mil reais. Olha o que, que ela fez, ela invadiu uma fonte, a fonte de Netuno, lá na cidade de Florença, e ela tentou, depois que foi desafiada por alguns amigos, pegar lá no da estátua. Oba, fulei, coisa. Ela tentou pegar na parte lá da estátua, da fonte de Netuno, e acabou quebrando parte da estátua. Olha o que, que aconteceu. Aconteceu esse caso agora no início do mês, né? De acordo com a prefeitura de Florença, a mulher é uma turista estrangeira de 28 anos, mas que não foi informada a sua nacionalidade. Óbvio que eles não vão dizer também, né? Pra não gerar aquela onda de críticas que já existe lá em solo europeu. Segundo as autoridades, a jovem escalou uma grade para chegar à fonte e subiu na estátua, que é esculpida em mármore por um famoso artista italiano, ainda lá no século 16, 1500 e cacetada, e a obra representa o deus dos mares na mitologia grega, que é Netuno. Pra tentar tocar, eu vou falar logo, pra tentar tocar o pênis da estátua, que tem mais de 4 metros de altura, a mulher pisou na borda da fonte e nas patas de algumas esculturas de cavalos que sustentavam a obra, pra evitar molhar o pé na água. Ela foi abordada por agentes e retirada do local. De acordo com a prefeitura, uma vistoria encontrou danos nas patas, justamente das esculturas onde ela pisou, porque eram bem mais frágeis, né? E também pela ação do tempo, uma escultura de mais de 500 anos, como é que não vai sentir o efeito do tempo? Ainda mais com a mulher pisando lá o pezão de labada dela, com o salto 15, aí não tem como estragar, né? De acordo com os órgãos especializados, os estragos foram significativos e a turista deve responder a um processo na justiça italiana, e foi bem feito, né? Eu sou testemunha viva, não vá querer seguir desafio de amigos não, que você só vai acabar se lascando no final. E foi bem feito pra essa mulher aí, vai desembolsar 30 mil reais. Se bem que 30 mil reais, se a gente for converter pra euro, até sai barato, né? O euro lá tem muito mais poder de compra do que aqui o nosso realzinho de meu Deus. Eu não sei por qual milagre o dólar tá a 5 reais, né? Mas enfim, o importante é que a mulher vai pagar pelo que fez e é isso. Vamos então de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Essa aqui foi a indicação do nosso amigo Joacir, lá da Ilmas FM, de Passagem Franca, Maranhão. Ele me mandou mensagem perguntando: você conhece a história dessa cantora aqui? Ela começou cantando músicas bregas, né? E depois aí se converteu, virou evangélica e hoje canta aí louvores a Nosso Senhor. Mas ela chega aqui cantando um de seus grandes sucessos da fase secular. E estou falando dela, Francis Dalva, Eu Não Quero. E depois eu vou trazer esta daqui, Os Iguais, e uma versão dos Beatles em português, hein? Bem interessante. Estranho Olhar. Essas duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, pegando poeira, e daqui a pouco eu volto com o sorteio da palavra-chave premiada, hein? Você que participou pode ganhar 50 por nossa conta. Volto já! Saber tudo o que passou, só você. Das Catatumbas, vem aí outro sucesso que quase ninguém mais lembra. Estranho Olhar, versão dos Beatles. Muito bem, antes eu toquei Francis Dalva, Eu Não Quero, pedido do meu patrão Joacir, lá de Passagem Franca, no Maranhão. Um abraço ao nosso ouvinte Maírla, gente finíssima acompanhando aí a nossa bodega véia de guerra. Então vamos agora, sem mais enrolação, pro momento que todo mundo está aguardando. Palavra-chave. premiada. É, a palavra-chave premiada do mês de abril, que era escapamento. Tivemos 14 participações, você já está vendo aqui no nosso Instagram. Deixa eu posicionar direito aqui a câmera para não ficar tremendo. Pronto. Agora nós vamos ver quem vai faturar um Pix de R$50 cortesia da nossa bodega. Você que tá no Instagram, arroba bodega do Maguila, tá vendo sorteio sem cortes, hein? Não tem manipulação. Vamos ver agora. Uma, duas, meia e... Alô, você do DDD 85, final 2208. Parabéns, parabéns. Você foi o ganhador ou a ganhadora de um Pix de R$50, cortesia da nossa bodega. Aguarde 5 diazinhos úteis que a gente passa o valor pra você, tá bom? Na íntegra, cinquentinha, parabéns. E você que participou e não ganhou, mês que vem tem uma nova palavra-chave. A gente espera a sua participação, tá bom? Enfim, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Acabou, eu até tirei o relógio aqui, mas deixa eu olhar. Acabou o nosso tempo. Ah, não temos mais tempo pra nada. Finalizou a nossa bodega do Maguila de hoje. Mas semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário e nesse mesmo bate-canal, esperando contar com a sua audiência e a sua participação. O nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem também o Instagram do nosso programa, arroba bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Além, é claro, da rede Bodega Sat, onde você ouve as reprises do nosso programa 24 horas por dia, e também na Alexa, viu? Você pode dizer só: Alexa, tocar a rede Bodega Sat. Aí ela vai processar e vai tocar a nossa voz aí até você enjoar. Muito bem, pra fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui, este grande sucesso, oferecendo para os nossos amigos do estado do Pará, meu patrão Rui Guilherme Filho, Vitor Jardim, todo o pessoal aí no estado do Pará acompanhando o nosso programa, meu patrão Vladimir também, gente finíssima, Diogo, voa gaivota. É com essa que a gente finaliza a nossa bodega de hoje. Nos vemos semana que vem, se Deus quiser, e o dono dessa rádio permitir. A você eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera, cuidem-se. Seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou magar e volta, vou. Vê meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Vou vagar e volta, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Vou vagar e volta, vou. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Vou vagar e volta, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Um homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Não suporta um amor assim. Tudo acabado. Ah, mas já acabou? Não seja por isso. Semana que vem, o Maguila tá de volta. O Maguila do Maguila. 1:07. 1:07. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao Posto Universal, o mais central da cidade. No Posto Universal, você encontra a melhor equipe de frentistas que executam um trabalho rápido e eficiente, com produtos de qualidade. Posto e Pousada Universal, com o melhor atendimento. Posto Universal, Praça do Banco do Brasil, telefone 3531-9203. E Pousada Universal, na BR-230. Posto Universal, em nossa cidade. E Pousada Universal, a hospedagem com conforto que você merece. Telefones WhatsApp 98853-4170. Se é qualidade que você quer encontrar, tem um lugar certo pra você chegar. Entre arroz e rações, pode confiar. É na Taricas que você vai comprar. Tem proteína do bovino, ração suína e ração pra frangos, pra sua ovelha. Aqui seu rebanho tem qualidade, preço bom e alegria de uma vez. Atendimento que conquista o coração, é sucesso em toda a região. A entrega chega cedo no sertão, levando fartura pra população. Trabalho sério, dedicação. Taricas é tradição. Distribuidora Taricas, a melhor da região. Entre arroz e rações, é campeã no seu balcão. Vem ao nosso comércio, pode vir, meu irmão. Tem secos e molhados com qualidade e paixão. Entre arroz e rações, pode confiar. É na Taricas que você vai comprar. Ao entrar na farmácia Nossa Senhora da Consolação, você se sente à vontade para obter o aviamento de sua receita médica. Profissionais preparados e com longos anos de experiência no ramo. Segurança e tranquilidade são lemas da farmácia Nossa Senhora da Consolação. Medicamentos éticos, genéricos e similares, aferição de sua pressão, aplicação de injeção. Ah, e também somos farmácia popular. Aqui você encontra medicamentos a partir de R$1,50. E tem mais, você também vai encontrar cosméticos e perfumes. A farmácia Nossa Senhora da Consolação, há mais de 65 anos atendendo Riachão e região. Segurança e qualidade é aqui. Rua Coelho Paredes, centro de Riachão. A sua rádio preferida, 87,9. 1:02. E pra quem não conhece, isso é Gabriel Moreno. Repertório de luz. Moçada, curtir. Do que me adianta ter a casa grande nessa